Well, back in 1980, when I was running for president, it was all so different. Some pundits said our programs would result in catastrophe. Our views on foreign affairs would cause war. Once you begin a great movement, there's no telling where it'll end. We meant to change a nation, and instead, we changed a world. Still trafing the train with the bravery. Got together, and all of a sudden, just for a moment, I saw that everyone was just sitting there looking at me. And then one of them broke the silence. "Tell us about the American miracle," he said. "Hey, bartender, over here. Two more shots and two more beers. Sir, turn up the TV sound. The war has started on the ground. Just love those laser-guided bombs. They're really great for righting wrongs. You hit the target, win the game. From bars 3,000 miles away. 3,000 miles away. We play the game with the bravery of being out of range. Salve, salve, galera! Mecatrefs de plantão! Está no ar mais uma edição do Panela do Rock, aquela edição especial com os pedidos da galera. Começamos aí com Roger Waters, The Bravery of Being Out of Range. É, pedido do Reinaldo, da banda Sub Rosa, lá de Esmeraldas, Minas Gerais. É, grande banda, grande influência aí que eles têm de Pink Floyd, do rock progressivo, né? Uma banda de rock progressivo. Reinaldo vai ser papai em breve aí. Muito obrigado por sempre estar acompanhando o Panela do Rock. Na sequência, blocão do Theo. O Theo pediu aqui o Weezer, Across the Sea, Nirvana, Breed, Autoramas, você sabe, Mudhoney, Need, Foo Fighters, Everlong e Nirvana também com Flowers and Common View, Penny Royal, Tia. Beleza? Blocão do Theo, meu filho, que agora está aquecendo no programa com o pedidão dele. Então, se você mandou seu pedido, você aguarda aí que ele vai chegar aqui nesse programa de hoje, beleza? Então, vamos nessa. Platão do Theo aí pra vocês. Across the sea. I got your letter. Esse foi o blocão do Theo, meu filho Theo, agora participando subjetivamente aqui do Panela do Rock. Um abraço para ele, para a galera lá do Cerro, em Minas Gerais, que sempre está acompanhando o programa. Quem também pediu um blocão aqui foi o PC, grande parceiro da Arcoador Rock Radio, lá de Osório, no Rio Grande do Sul. Pediu uns sons aqui. Para completar, mandou uns sons aqui também bem legal de artistas do Rio de Janeiro e de Rondônia. O PC pediu Iron Maiden, Aces Right, Alice in Chains com Sea of Sorrow, Asking Alexandria Into the Fire, Black Sabbath, Anathema, Acrobat. E para fechar o bloco do PC, ele pediu Canção para Você de Sternões. Preste atenção nessa cultura lá de Porto Velho, Rondônia. E o Vírus de Max Leandro do Rio de Janeiro. Então, o blocão do PC aqui, quebrando tudo no Panela do Rock. Vamos nessa, porque o rock and roll não pode parar. Volto já já. Bloco de programa de hoje com pedidos da galera, hein? Fiquem ligados, seu pedido pode estar por aqui. We'll be right back. take back a moment. Now walk in. Yeah. levaram pra longe do Criador. O orgulho, o ódio te ofereceram um prato cheio de dor e guerra, de dor e morte, de dor e miséria que te levam pra terra. Blocão aí do PC Menezes, grande parceiro da Arpoador Rádio Rock. Vamos falar em PC, cara, importante frisar e mencionar que com muita alegria o Ramon, Dr. Ray, o seu Blues and Sun Jazz também estará na grade da programação das web rádios. O DNA do Rock, em Lençóis na Bahia, por onde o Panela do Rock é transmitido aos sábados às 13 horas e na Arpoador Rádio Rock, antecedendo o Panela do Rock às quintas-feiras, às 19 horas, né? O Panela do Rock é às 21h, na Arpoador Rádio Rock, lá de Osório, Rio Grande do Sul. Bem-vindo, grande parceiro, grande cara, grande músicos, Ramon, Dr. Ray e o Blues and Sun Jazz. Sequência agora, blocão lá do Dracar. Dracar, o bar do grande capilé da banda Ravengar, em Cachoeiro do Itapimirim, terra de Roberto Carlos e Jair Bala. Então o Dracar, a galera sempre curtindo normalmente as quintas, a pegada punk rock do Capilé e do Ravengar. Então nós vamos de Rancid, Fall Back Down, Offspring, Gone Away, Bad Religion, Los Angeles Burning, Rage Against the Machine, Testify, Banda 365 com Grand Dollar, Vila Morena, Plebe Hood, Johnny Vai à Guerra e fechando com Detrito Federal, Taconada. Abraço pra galera do Dakar, lá em Cachoeira de Itapuí. Se estiver passando por lá, vá conhecer o Dakar, que tem uma cristal paga. É só falar que você escuta o Panela do Rock, você tem uma cristal paga lá no Dakar, beleza? Então um abraço, Capilé e a turma de Cachoeira de Itapuí. Curtam aí.

go. Opacão aí pra galera do Dracar, em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, grande Dracar, Rock Bar. Agora nós vamos aqui atender os pedidos do Davi, do Tonhão, do John, Dudu e do Jaelson. Atenção para esse pedido do Jaelson. Ele pediu aqui de Animals, com The House of the Rising Sun, mas me apresentou uma versão bem legal do Metallica. Então o Jaelson vai fazer o papel do Jorge Turino aqui hoje. Ele pediu dois sons, duas versões diferentes de The House of the Rising Sun do The Animals. E a versão do Metallica. O Du também pediu Metallica, o Davi, o Tonho, o John também pediram sons aqui. Tá aqui pra vocês, curtam aí. Daqui a pouco eu volto a mandar aqueles abraços aí de sempre, né? Apesar de que o programa de hoje já tá atendendo a pedidos, já tem os abraços, né? Vamos nessa. Davi, Tonhão, John, Du e Jaelson. Seus sons estão aqui. Thank you. To ever play the blues. She told me, come on, come on, children. blocão aí com os pedidos do John, do Davi, do Tonhão, do Du, grande Du, o Leão Dará, o Du. Será que está no bar do Coninho? Ou está na luta quebrada? E o Jaelson fez o papel de voz Coninho e pediu um som do The Animals, The House of the Rising Sun, e me apresentou a versão do Metallica também. Então nós mandamos as duas e foi isso. Bloco seguinte. Começamos com o pedido da Luciana, que pediu o Max Vital, desculpa, amor. Dr. Rui pediu a banda Tantum, de Minas Gerais, e muito, nosso parceiro da Rádio Lopes, ele pediu Sonho Imaginário, pelo Verão Moderna. O Paulo Filho pediu My Blood Valentine. E o Flávio da Morto pediu o Gaia Beta, grande banda de Feira de Santana. Então, pedidão aí do Dr. Rui, da Luciana, do Rui, do Paulo e do Flávio, beleza? Volto na sequência para mais um blocão de pedidos aí, galera. Atenção, atenção. Na minha cabeça, minha mente, mente me engana. O mundo não cabe na minha cabeça, minha mente, mente me engana. O mundo não cabe na minha cabeça, minha mente, mente me engana. E o mundo não cabe na minha cabeça, minha mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Mente e coração. O mundo não cabe na minha cabeça, minha mente, mente me engana. O mundo não cabe na minha cabeça, minha mente, mente me engana. O mundo não cabe na minha cabeça, minha mente, mente me engana. E o mundo não cabe na minha cabeça, minha mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente. Sorry to say, but I'm a bullshitter. Is that distância, a distância já morreu. O meu coração é velho, o meu coração é morto, e eu nem li o jornal. Nessa caverna o convite é igual. Ó telefonista, a palavra já morreu. Independência ou morte, descansa em berço forte. A paz na terra vem, a paz na terra Bom, esse foi mais um bloco de pedidos, né? Da Flávio, da Luciana, do Dr. Leandro, do Guto e do Paulo Chui. Nós vamos para o nosso bloco de pedidos independentes. Começa aqui com Stuzy, né? E Betinho Tempo. Lab of Souls, do Rio de Janeiro, com One for the World. O Sorriso do Lagarto, com Legado, Max Montanari, o italiano Max Montanari, com participação do Perico Genérico, Fino e Fundo. E fechando, Orgânio Colorados aqui da Bahia com Ferry Boat Blues, beleza? Então, Stuzy, Lab of Souls, O Sorriso do Lagarto, Max Montanari, Orgânio Colorados. Ah, ainda tem aqui o Wagner Anarca, o som novo deles aqui também. Esse blocão de independente, espero que vocês curtam aí. Eu volto para fechar o programa, hein? Sensação saber que a minha história não termina no final. De tudo que fiz na vida vão ficar boas memórias pra lembrar. Cada olhar, cada sorriso, uma palavra de improviso que contei. Quando eu parti, vou deixar aqui tudo que plantei. Cada emoção, uma lição, tudo que aprendi. E se a história que eu escrevi seguirá, não sei. Sigo em paz, sem preocupação. legado é a construção de um mundo melhor, sem fronteiras, sem limites pra sonhar. Poder tirar da nossa vida a maldade, a intolerância, a rejeição, e ter certeza que podemos conviver em harmonia, sem rancor. Pois quando a trajetória tiver fim, eu gostaria de saber que o que passou foi o melhor que dei de mim. Descer na última estação, cruzando a linha de chegada, sem temor. Poder gritar pro infinito que lutei e me entreguei de coração. Quando eu partir, vou deixar aqui tudo que plantei. Cada emoção, uma lição, tudo que aprendi. E se a história que eu escrevi seguirá, não sei. Sigo em paz, sem preocupação e sem deixar você. Yeah. CSE Breaking News. Iron Man is dead. Thank you. Iron Man is Dead, de Wagner Anarta, fechando o bloco anterior aí de Independence. Então, chegamos aqui ao final do programa, então tem que mandar aqueles abraços aí, provavelmente você já pediu seu som, mas seguimos a linha. Um abração pro Jaelson, pro Du, pro meu filho Theo, pra galera de Salvador aqui, Ronaldo Tanga Júnior, Arilson, Misomar, Agathe, Márcio, Ícaro, essa turma toda aqui, pra família Chau em Feira de Santana, também em Feira de Santana, o Marcão e a Shirley da banda Gaia Beta, em BH, pro Tonhão, pro Blazer, pro Charlinho, pro Breno, Ana Paula, o Arthur, lá em São Paulo, pro professor Roberto, pro Davi, pro Jair, que eu já mandei aqui, pro professor Júlio, pro Deco do Rock em Geral, lá em Brasília, pro Luiz, pro Marcão em Goiânia, pro Carlos Baraça em El Salvador, para os amigos fanáticos do metal, Tio Ponte, Pablo e todos os outros que estão no grupo, para o Ariel do Clube Harmônico lá na Argentina, bem feliz com a vitória do Fio ontem, para os meus amigos da Rádio Rota 220, Daniel Vivisa, Júlio Pitti, Guto, Paulo, para o Anselmo da DNA do Rock, para o PC da Rua do Rádio, para o José da Seven Rock, onde o Panela do Rock é transmitido aos domingos às 18 horas, com o Jorge Santos, lá na Costa Rica. Então é isso. Se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado. Nesse blocão aqui, os pedidos do Wesley, lá de Itaoca, Espírito Santo. Abração para ele, sempre ligado. O Carlos Baraça também pediu. Crisix, Ultra Trash eu trouxe aqui. Pro Wesley eu trouxe Death e Accept. Fechando o bloco, Coastwise e Absolum. Beleza? Essa é o Panela do Rock de hoje. Fui e volto a semana que vem. Não se esqueçam de manter a bunda e a cara na posição de origem. E Kryptonitas no gelo aí, porque a semana que vem a gente tá de volta. Valeu, um abraço, fui. We'll be right back. lo sientes, tu voz es miedo y obsesión, lo sabes, lo sientes, todo se oscurece. Solo queda el dolor.